Salvador, Bonchi de Argentina, 1911. Argentina 1911 with the contact climate to level 400, Sam 1 dispatcher. Climb to flight level 400, Sambo 1 departure. If possible, climb and maintain flight level 380. Argentina 1911, standby. Standby. China 19911, climb and maintain flight level 380. Climb and maintain flight level 380, China 19911. Argentina 19911, call Recife Center frequency 125.1, if I'm able 123.8. Contact 125.1, if I'm able 123.8, Argentina 19911, hold on. Papai, Serra Kilo Delta, aciona a identificação, deixa para 4 mil pés, o ajuste 1013, autoriza da chegada Bonfim. Pelo Delta, ciente. Controle, bom dia, tá 3520, passa 1600. Tá 3520, contato radar, via saída PUCA, sou para nível de voo 370. Via saída PUCA, sobe para o 370, tá 3520. Salvador, muito bom dia, aviação Alfa 90 Lima. Controle está 3520, vai necessitar de desvio esquerda na proa 040, aproximadamente 30 milhas para essa formação. Está 3520, autorizado o desvio. Autorizado o desvio, 3520. A 3520 após o desvio, autorizado João Pessoa. Após o desvio João Pessoa, está a 3520, obrigado. Aquilo Delta após o desvio, foi pelo. Salvador, bom dia, Papa Tango Whisky, aqui no Papa Tango Whisky, uniforme, contato radar, suba para nível de voo 400, voo direto Leda. 400, direto Leda, Whisky, uniforme. TAM 3520, chame o centro Recife, frequência 126.85, alterne 125.45. Ok, Recife agora 126.85, a secundária 125.45. TAM 3520, bom dia, obrigado. Bom dia. 1561. 1561, contato radar, via saída São Bruno, fuga para nível de voo 360. Bono 561, copiou? Sango 1, nível 360, Bono 561, confirma como recebe. Agora alto e claro. Sierra Kilo Delta, desça para 2000 pés, o ajuste no 013, autorizado a sinalia sexy-rei, repassabilizado. 2000 pés, 1013, reportarei estabilizado no SG da 1013. Controle, o Sierra Kilo Delta. Prossegui. Foi o cancelamento do plano de instrumento da presente posição, prossegui visual para 197. Sierra Kilo Delta, sente. Plano de voo cancelado, 06-190, desse em condições visuais para altitude de tráfego, voe na proa da SEASA. Reporte visual com campo. Ok, voa na proa da SEASA, reportarei visual com campo. Estamos visual. Descendo para 2000 pés agora, o Sierra Kilo Delta. Autorizar a descida para 1.500 pés, Sierra Kilo Delta. 1.500, obrigado. Papatango, Whisky, Anki, Uniforme. Chame o Pedro Recife, frequência 125, decimal 1, alterne 123, decimal 8. 251, 238. Obrigado, Whisky, Anki, Uniforme. Voo 1561, chame o Centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterne 123, decimal 8. 251238, voo 1561. Sierra Kilo Delta, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 118, 95, Sierra Kilo Delta. Boa noite, obrigado. Oi, Salvador, boa noite, papapá, Sierra Kilo Delta. Oi, Salvador, boa noite, papapá, Sierra Kilo Delta. Controle, é o Sierra Kilo Delta voltando. Confia. Confirma a frequência da torre, não está respondendo. Esteja na frequência 118 decimal 6, Sierra Kilo Delta. 18,6, obrigado. Salvador, bom dia. 1161, passando 1200 pés. Voo 1161 no contato radar, via saída São Bruno, suba para nível de voo 360. 360, 1161. Você ligou no 1161? Prossiga. Você vem cuidar nessa saída, autorizando pra gente bom ativa? Vou 1161 inicialmente, vou Leda, aguarde coordenação. Leda, aguardando coordenação, obrigado. Ou 1161 autorizado, Mótima. Mótima, 1161. Venha. 1161, chame o centro Recife, frequência 125, decima 1, AVM 123, decima 8. 251, 232, obrigado, bom trabalho.